Acácias. Filha do MC Cabinda. Neymar. Quando eu me sango 1, sango 2, sango 3, sango 4 e 5. A mal do sol, posso rap wack porque eu sou filha do papá Francisco. Não pego leve quando mato rappers, mas ainda assim vou pro paraíso. Queres fazer só tô atenta noutra escola porque nesse reino é proibido. Mais ciente que a Pitbull, não sou preto show pra matar lá um. Por mais que venham como um bolão, desfaço o grupo, mato um por um. Rapper dão-me asas tipo a Red Bull. Eu sou Isa Neymar, puto, quem és tu? Precisa de fama, só quero com bu. O som pede isso ali avança. E eu que não meio faço noite e dia. Sou de grupo, gosto bad pânico. Fui eu que tornei a tudo agressiva. Não te armes em super herói. Posso não ser puto, mas tenho boa mira. Deixa com garras, mama, ele e eu te moço. Dou de tubos, ficas puto, lilas, rainha do flow. Mas não sou a dummy, não se arme squad. Ou mato a tua gangue, prenda a tua atenção. Tipo só reclame, sou a melhor da zona. Não há quem reclame. E na greia se encontram outras damas que eu matei. Estão a ser grelhadas. Dizes que és o número no rap e que és o pai. Só se for banana, toma pink, data 2, tá beleza, mas você nunca dá nada. Isa Neymar brilha tipo ouro, capas brilham estilo puto prata. Quando comecei a fazer rap, puto português era angolano. Flor de raiz era caule e fofa, não andava, devil king era escravo. Flor de raiz era caule e fofa, não andava, devil king era escravo. Depois dessa dica vão me procurar, mas não vão me encontrar. Podem fazer o que quiserem. Eu sou sobrinha do Charles Bois. Diante de Deus quero prometer que eu serei rebater quando eu morrer. Falei a ideia, me levou contigo. Com a correria também pra vencer. Guarda inteligência pra isso, é pra esperto. Eu nem sou a bela para adormecer. Estou acomodada, tu incomodada. Aceito rap, miúda, não é pra você. Nesse movimento sou a solução. Esses grupos de rap era a solução. Crianças que servem pra ostentação. Queres me alcançar? Tenho uma questão. Faça também parte da melhor união. Que eu não canto nada, é tua opinião. Música pra sempre no meu coração. Agaças doente em meu coração. Fico bem passada quando vejo grupos que só fazem rapper de meia tigela. Eu que sou uma fresca, tipo na Europa. Tenta fazer frente e canem martigela. Afogando as barras, boa cozinheira. Tua carreira e bife tá na frigideira. Tenho um reinado junto com o chamado. Que até o prodígio disse exagera. E isto uma liga pra contrariar. Dorme qualquer beat e isa de azepan. Se o próprio chef estou lhe atrofiar. Quem são todos esses para me poupar? Lionel Messi pra poder saber jogar. Foi a mim que ele teve que se inspirar. Bem perto da fama, longe do kumbu. Mesmo assim não posso deixar de orar. Quer guerrear comigo é amar a morte. Eu que sou rainha, vê só o meu flow. Foi ouvindo o fuba que humilho damas. Quando não bates da pessoa, fugir fumo. Quer guerrear comigo é amar a morte. Eu que sou rainha, vê só o meu flow. Foi ouvindo o fuba que humilho damas. Quando não bates da pessoa, fugir fumo. Isso aí, Isa Neymar, yo. Tchê, tchê. Vambora.